313 Guarulhos, 362-00 está autorizado, via Pezzolono 0 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercepta Pezzolono 6, prossegue até Belo Horizonte, cava até o Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5521, controle 120.8. Autorizado São Paulo 360, Pezzolono 0 Bridge, Pezzolono 6, Bravo Hotel Zulu Trive, conforme plano. São Paulo Trive está 10 da El, Leda, voa Bridge. Transponder 5510, controle 208, cenário 6313. Transponder 5521. 5521, perdão, 6313. Olha, tô achando a 6313, chame pronto, pushback, acionamento. Tente, 6313. Chegou 9604, ponto de espera da 10, pronto. Chegou 9604, a linha ainda cola, pista 10, vento no 10 grau 089. A linha ainda cola, pista 10, 9604. Salvador, trip 5216, solicito com o final nível de voo 130. Trip 5216, autorizado nível 130. 130 com o final 5216. Rio 5972, essa é a minha identificação, autorizado chegada bom. Deixa para 4 pés, ajuste no 015, na flor de bom. Bravo, approve taxi via Lima, then after via taxiway Mike, and report on the taxiway Quebec for crossing 317. Estabilizado no localizador, visual com 10, total 9907. Total 9907, completo, chame a torre, 118, decimal 95. 11995, muito grato, tenha uma boa noite. Via Quebec, cross 107 until April number 5 to Air Star, and good night, X-ray in the Bravo. Copiado, grato, 18. Patrulha de Salvador, boa noite, voo no 604. Voo no 604, contato radar na decolagem, estou para o nível de 1370, saída Momo Front. Entra para o 370, perfil da Momo, prático. Gol 1 no 604. Tendo livre pouso na 10, total 9907. O 1889, chama centro Recife, 125, decimal 1. 251, gol 1889, boa noite, bom trabalho. Passaredo 2224, chave centro Recife, 125, decimal 45. Agora 254, muito obrigado, boa noite, Passaredo 2224. CP 5515, William Attack F. Speaking miles off north, tower the northeast. We're heading MOF position to intercept MOF arrival. Reporting right for check. Uno 076, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Trip 5216, a 64 milhas, nordeste do VR de Salvador, serviço radar está terminado, chame agora Aracaju 120, decimal 3. Total 907, táxi via Alfa, após Kilo, até o Parte 3, fica atento ao balizador no Parte 3. Alfa, Kilo, Parte 3. Salvador, com 9287 para o carro. Bom, 192 agora. Autonomia, 4 horas e 3, alternando o carinho. Então, para eu ver. 192. Parte principal, Índia e Alfa, ponte Saratu em 198, decimal 95, altímetro no 015, bom voo, gol 9287. 095, parte. Leva aqui na torre 118 decimal 9895. 5972, desça para 2 do PES, ajuste no 015, estaria da restrição de altitude em Pelô, reporte estabilizado. Para 2000, livre da restrição de Pelô, reporte estabilizado. Torre Salvador, boa noite, 3398 da TAM. Boa noite, são 3398, livre pouso 10, vento no 10 grau, 06 dúzia de nós. Gente, livre pouso na 10, o 3398 da TAM. Tá, Recepção 3398, baixou e travou? Negativo. Sim. Ou no 604, chame agora Recife, no 2545. Recife 2545, voo no 604, entre, boa noite. Tamadeiro, boa noite, voo 9287, no ponto 0. Voo 9287, visual com tráfego na curta final no 0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém, voo 9287. Após o tráfego, a linha mantém, voo 9287. Sim, no gol 9287. A 3398, solos 43, direito no 219. Nove... Dois, 9287. Gente, com ingresso. Alfa, reportando, está ajudando. Nove, chamou cópia? Só o 42 mais 8 azul, está 300 Petrolina, a gente está matando. O 4298 Petrolina, nível 300, está autorizado, 300 via Pesulo 20, coluna 10, curva esquerda na subida Momo, transição Flock, aciona 5526, controle no 20, decimal 8. Autorizado Petrolina no 300, coluna 0 para a esquerda, Momo Flock, Pesulo 20, 5526 transponder, 208, controle azul 4298. São 9, chame pronto, azul 4298. Chamada, 4298. A 7 meia para o 2 no pés, ajuste no 05. 9287, decolou os 4-5, chame o controle no 208. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 08. 0015. 72, estabilizado, ILS, pista 10. Boa noite, Rio 5972, livre pouso 10, vento 120 graus, 079, cheque 3. Baixado, travado. 398. E a Juliette, remota 12, na 3398. Remota 12, por 3398. Da Bridge. 7 para o 320, direto da El Leda Brilho, gol 9287. Se possível, eu gostaria de voar direto do Bridge. Salvador é o gol 9287. Gol 9287, autorizado para o serviço, voo direto Bridge. Entendeu? Autorizado direto, posição Bridge, gol 9287, obrigado. Cotejamento correto, gol 9287. Gol 1076, passa Duna, estabilizar, chama a torre 118-95. 8-95, boa noite, gol 0-5-0. Boa noite, trip 5-5-5, completando via para 2000 pés, autorizado LS-1500. VPN 5-5, one time, descent to 2000 feet, request clear speed over Pelham. Salvador, boa noite, gol 0-7-6. 7-2, livro 964. 0629, livre pouso, pista 10, cheque 3. Ok, baixado, travado, livre pouso, vão 076. Aquilo para posição 10, atento ao balizador, Rio 5972. 9287, chama Recife agora, 1251. 1251, voo 9287. Autorizado, 4298, chama de volta, táxi. Autorizado, chama de táxi, 076, solo agora 54, direita 121.9, o solo livrado. Segura, 076. Boa. 1076, ciente, livre o táxi e Alfa. Chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Para o táxi, 78 a bordo, 1220, opera na nossa frente. Gente, azul 4298, está livre o táxi pelo pátio de Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. O ajuste é 1095. 1095, está livre o táxi, pátio Índia, 2395, azul 4298. Aproximando a Juliette, gol 9076. Gente, observe o Embraer da Azul, está taxiando pelo pátio. Assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 02. Faz o Azul, prossegue para o 2, gol 9076. Five on five, check land gear, clear to land, wind is now 130 degrees, 9 knots. Landing gear down lock, clear to land, 5. 515. 98, próximo ponto de espera 10. Mantenha o ponto de espera. Decola de imediato com autorizado? Afirmo. Após a TR, ali mantém. Após ali mantém. Five on five, underground 00, turn right, call ground 121, that's 919. 119, CP 5515.